Chame na linha, chame na linha. Swing no swing no swing. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sobe mais? Vai comer, vai agora. Mostra pra que tu vem, bebê. Vai, vai. Oi, soca, soca, toma, toma, bate. Sopa, vem. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Vai começar o combate. É agora, é agora, vai. Ei, ei. Oi, soca, soca, toma, toma. Vai, vai. Soca, soca, toma. Vai liberar. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate. Oi, soca, soca, toma, toma. Salve, Neville! Chama na pressão! Vai! Lili das novinhas! Bora aí, Nesson! Bora aí, Everton! Major Esporte! Vai! Vai! Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sobe mais? Vai começar o combate. Ei, ei, ei, ei, ei. Oi, soca, soca, toma, toma, bate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Ei. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Vai começar. Vai, mensa. Ei, ei, ei, ei. Soca, soca, toma, toma, bate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Soca, soca, toma, toma, bate. Ei, ei, ei, chama na pressão. Vai!